Alfa 2, autorizado ali, você está no ar. Serra Vista 366, descer para 2500 pés. Está autorizado o sinal R-Nave, reporte estabilidade. Após estar, descer para 2500 pés. Alfa 2774, decola de 46, controle 120, décima 8. Motor 208, azul 2774. São Salvador, boa noite, azul 2774, 1300 para 60 na Coral. Boa noite, 2774, contato radar, suba para o nível 60, mantenha a saída Coral. 160, mantenha a saída Coral 2774. América 430, Brown. Comanda, ela já fica em aberto. Aí ela só fecha sozinha quando você entra na final. América 230, Ground. Go ahead, América 230. To Miami, right to copy. Yeah, right. Confirm, ready? Affirm, America 230. America 230, Miami, 340 level. First airway, upper Zulu 20. Taking off, runway 10. Left turn, Momo, departure. November, Echo, November, India, Mike transition. Squawk 5130. And departure control 120.8. Okay, Miami 340 upper Zulu 20 runway 10 left turn Momo departure to the Anem transition and 5130 for American 230. Read back correct. All for pushback. We'll call you for pushback. Just to confirm, the clock is 5130. Correct. Thank you. Nossa 2 tem uma aeronave que decolou anteriormente em perfil confinante de saída. Após decolagem mantém pro até 4000 pés e após voa direto posição laser. Autorizado a decolar pista no 0, vento 1000 graus 089. Boa noite, Portugal 023, Squawk ID, Central Level 74,000 feet, Altimeter 1013. Bom Thanks, Survival. Portugal, 0-6-3. Dois da classe 1, um, controle 1, 20, décima 8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite Rio 5972, fora do som. Boa noite Rio 5972, contato radar. Suba para o nível 360, foi em direta posição Leda. Direto Leda para o 360, 5972. No 4959, o controle Léo solicita que o senhor voe a proa de Ilkov. Vai voar Ilkov, o 4959, está autorizado, dá presente, o senhor confirma? Afirmativo, dá presente Ilkov. Ilkov, 4959. Controle Salvador, boa noite, Pacaredo 2224, informação Romeu. Quatro, identifique. Está presente, voia proa de TAP, reporte o ideal de descida. O passarelo 2224. Proa de TAP. Ideal de descida, passarelo Resignado 64. Obrigado, Samacá. 3600, passando 3600, Sebastião. 3600, torre 1 no 895, composto. 395, boa noite. Passarelo 2224, ideal de descida. Desça para 5.000 pés, 1-0-3 o ajuste. 5.000, ajuste no 0-3, libera a velocidade em etapa, eu vou passarelo 2224. Positivo, está liberada a velocidade. Seu número 3 na aproximação, sendo que o número 2 está na Star Golf a 25 milhas para o Terra Vista 366. Passarelo 2224, quando for possível, 3 vem bem na prova. Mantenha a prova de TAP ainda, passarelo 224. Mantenha, passarelo 224. E o 5972, suba e mantenha o nível 340. 340, 5972. Confirme, está autorizado 360 pela nossa autorização. Mativo, o centro autorizou 360, porém solicitou que o senhor subisse e mantesse o nível 340, aguardando contato com o mesmo para liberar o nível 360. Sem problema, cliente é 5972. Azul 2774, Salvador? 2774. Fala o nível lá no nível 160, a Ilhéu solicitou que o seu voasse para o de Raíra. Gente, boa Raíra, e forma nivelado na 60, Azul 2774. Obrigado. Sinal 023, FTE pelo position, fly Sierra Vito 366, clear, aeronave, proceed, report final approach. FTE pelo Sierra Vito 366, set for aeronave approach, sinal 023. Autorizar táxi em frente, parte de falta cliente, a ponto de espera da pista no 011-95, que legal no 013, 5974. Boa noite, Azul 2534, aciona identificação, chegada Mari, desse mantém a nível de voo 060. 060, chegada Mari. Rio. 5972, cruzando 200. Centro Recife, frequência 251, notando 288, boa noite, Rio 5972. 251-288-5972, boa noite. Zero zero solo 57 direita solo 209. Salvador, alfa 8. 300 alfa Juliette remota 13. Alfa Juliette remota 13. 4959, serviço radar encerrado. 59 milhas sudoeste de Salvador, mantém o nível 140, agora com Ilhéus 1201, boa noite. Decolado 00, Berlim 20 das 98. 208, boa noite. Tony Rio 5974. Rio 5974, contato radar na decolagem. Suba, via saída da EL para o nível 340. Via da EL 340. Quatro após etapa, voo encerra vento 366, desça para 2500 pés, autorizado o sinal RNAV, reposta autorizada. Após etapa, 366, desce para 2500, ou na 093, reposta estabilizado no RNAV, eu passarei do 2224. Azul 2534, azul 2534, desça para 4000 pés, altímetro no 093. 093, 4000 pés, controle Rio 5974. Confirme? É o Rio 5974. Não vê a possibilidade de abreviar nossas subidas com em coordenação com o centro do ADC. Ok, inicialmente está autorizado já na proa de Leda. Estou tentando um contato agora com o Recife para ver se o senhor pode voar direto no ótimo. Ok, muito obrigado. Salve, Rio 23, estava achando final. Portugal 023, contact Cital and Frequency 1-8-95. 1-8-95, Portugal 023. Rio 5974, autorizado direto à posição Potiva. Muito obrigado, direto Potiva. Joy Lanka. Portugal 023, clear to land running 0-1-10 degrees, 10 knots. Portland 10, Portugal 0-2-3-0 on 11, ready for test, ready for approve it, call back for taxi. Salvador, 24, 58 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Mantém a atenção até o nível 160 e agora com Ilhéus, 120, décima 1, boa noite. Mantém a atenção até o 160, Ilhéus, 2, 7, 4, Romeo Azul 4107, descendo para Miguel. Azul 4107, identifique, chegada a Mari, desça até nível de voo 050, ajuste no 013. 050-093-4407. Finalizado, passaredo 2224. Passaredo 224, autorizado o sinal de nave, torre 118, decimal 95. 1895 com a torre, passaredo 2224, boa noite. Boa noite. Azul 2534, após o estado, vai voar Serra Vito 366, descer para 2500 pés, ajustado em 1013, autorizado o sinal de nave, após estabilizado. Autorizada a RENAVE, reportada estabilizada, após o estado, 364. Salvador, boa noite. É o Azul 2793 com a Bravo. Júlia, pode ser o Azul 3. Salvador, Salvador, boa noite. Azul 2793 com a Bravo. Azul 2703, aciona identificação, vou indo à proa de Gonça, aguardando o contato radar, reporte dado descrito. Identificou, voando Gonça, reportará no dado descrito, azul 2703. Boa noite, da 3152, informação Bravo. 3152, identifique, chegada a Mari, desça até nível de voo 060, altímetro 1013, seu número 4 na aproximação. 060 na Mari, o Tana 312. Torre Salvador, passaredo 2224, final baixar travado. Passaredo 2224, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 0 graus e no 0 nós. Tem livre pouso, pistão zero, passaredo 2224. Deus do trio, Project Zulu. Mantém posição, reporte da altura do trio. Marcão, Deus do trio, mantém. 74, chame o centro Recife, frequência 251, 9288, boa noite. Primário 251? A primária 251, e a secundária 288. Azul 2703, contato radar 68 milhas no Nordeste de Salvador. Mantenha o nível no 60 na proa de Bonfa e reporte da descida. Azul 2703. Contato radar, quente, reporte da descida 2703. ground American 230, ready, check. Autorizado, sinal RNAV da Mazero, Azul 2534. 2534, autorizado a sinal RNAV, agora com a torre 1895. 295, boa. Boa, doutor. Salvador, boa noite, Azul 2534, final RNAV 0. 2534, autorizado pouso pistando 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Autorizado pouso na 1 no 0, Azul 2534. Salvador, Azul 2534. Janela 074, na sua identificação, chegada Mari, desça e mantenha o nível de voo 0620. 0620, Janela Mari, 0 Azul 4107, após a posição Itapo, vai voar o serviço 366, descer para 2500 pés, ajuste 1003. Beleza, chamou antes da Juliette. Eu tenho um sequenciamento com 4 tráfegos atrás do senhor. Se o senhor não conseguir prosseguir para sinal da RNA, eu vou ter que fazer uma decoração com o senhor para que os outros tráfegos façam. Uma coisa, Xanana 212, boa, Jorge. Xanana identifique. Chegada Mari. Desça até o nível 070. O Azul 4107, qual foi o controle? É, positivo, é. Só solicito então o 368, acho que o 368, positivo. Ok, então 368, 4107. 368, 4107. O 3152, desça para 4 mil pés. Após ITAP, vai voar o serviço 368 e reduza para 2109. Então, 3152. ITAP, voo. Portugal 023, Juliet Gate 11. Juliet Gate 11, Portugal 023, até amanhã. Passeira 2224, Juliette remota 12. Gente, Juliette remota 12 para 2224. Também que precisa. Line up and maintain 1-0. Line up and maintain 1-0, American 230. Azul 2534, solo 15, direita, solo 219. 209, grado, contra a parte. 2534, nosso escuta livrou. Azul 2534, Alfa Juliette, portão 3. Confirme, Juliette, portão 3. Staff 10, American 230. Azul 4907, autorizado a final em nave, agora com a torre 1895. 295, 4. 3152, está autorizado final em nave, reporte estabilizado. Azul 4107, resolve. Confirmo. Azul 4107, autorizado pouso pistão 0,0090 graus, 129. Obrigado, posição 4-0. 230, Airborne at 1-8, call the pass control on 20.8. 120.8, have a good night. All American 230 is with you passing 2000 for 340. América, tio, 3-0, we na França, atenção, departure, claramente, na voz, we, for 0. Não tem momo, departure, América, tio, 3-0. Again, for América, tio, 3-0. We na contacto, departure, clave, fly level, 3-4-0. Não tem momo, departure. Departure, momo, departure, 3-4-0, América, 2-3-0. Azul 2703, solicita descida. 713, desça para 4.000 pés, o ajuste 1013. Bonf, após Bonf, vai voar bem. 7, desce para 4.000 pés, 1093, após Bonf, pelo 2703. 3152, reduz a aproximação, torre 1895, tráfego que eu precede já com 8 milhas à frente. Xanel 0754, desça para 2500 pés, reduza para 2102 e Rui Serra Vito 366. Está autorizado final aeronave, aponto estabilizado, 1013 a 2. 2500 pés, Serra Vito 366, reduzindo 1003-6004, autorizado. Controle confirma necessário 2703 de velocidade. Não, não. Fui só informado para descer para 4.100, para Bonf e após Bonf pelo. Sim, tá. 7.1. 2.2, afirmativo. 4.000 pés até Itapo e após servido 3.66, descendo para 2.500 pés e sem redução para 210 nós. 6212. É a 074, é a proa do Serra Vito 366. Sim, na proa, 366 já. Senhor, boa noite, P3, 5-2, aproximação lá, 1-0, baixa travada. P3, 5-2, continua a aproximação, informarei que está livre. Alô, Salvador, boa noite, 68, autorização, Aracaju, informação brava. Foram 868, Aracaju autorizado, sai da Buca, transição Caju, nível 230, primeira curva esquerda, transponda 5134. Autorizado 230 para Aracaju, decola na saída Buca, Caju, curva esquerda, transponda 5134, por gol no 868. Transição Caju, confirmando a porta, gol no 868. Buca, transição Caju, gol no 868. 074, 2500 pés, 1013, ajuste. 1500, 1013, 0074. 6212, redução para 170, nós. Positado, vai voar 366, o 6212. Certo. 074, qual é a indicada? Agora 1180 estabilizado na 0074. O 6212, o tráfego da companhia frente, 7 milhas, está com 180 desligado. Azul 4107, solo aos 21, livre à direita, táxi Alfa Juliette, portão 01. Táxi Alfa Juliette, portão 01, 4107. Estabilize no 366, 6074. Certo. Tem, se escuta o azul? Autorizado pouso, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. 0 pouso, 1-0, 0-3-1-5-2. 074, agora com a sua, 1-8, decimal 95, autorizado final, R-nave, boa noite. 3-9-5, boa noite. Roxane M2 12 para 2500 pés, 1013 o ajuste, só autorizado final de nave, é bom estabilizar. Azul 27 no 3, após pelo, vai voar o Serra Vento 366, descer para 2500 pés, só autorizado final de nave, é bom estabilizar. Pode pelo voo 366, descendo para 25006, autorizado a Renave, foi atrás, autorizado 2703. América Tio Frizeira, contact Recife, center frequency 12685. 12545. Livre à direita, 7 passagem azul na Alfa e após prossegue Alfa Juliette, portão 02. American Airlines, Tio Cruzeiro, Salvador. NM 074, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 1 no nós. Autorizado pouso, pista no 0, mais 374. Azul 27 no 3, reduza para 170 nós, reporte estabilizado final de nave. Pista na redução, reporte estabilizado na final 27 no 3. Xenema 212, continua a aproximação, informarei que está livre. Telemia 212, torre 1 no 895. Salvador, boa noite, Azul 271, 3 milhas do 0, do 372. 2713, continua a aproximação, informarei que está livre. Sente, guardando que está livre, 2713. Direto, pronto, cópia. Autorizado, vitória da conquista, direto, alerta, nível 180, curva direita, arbore, alerta. Transponder 5132, controle 1208. 0, abre elétrico, 5132, 208, 208. O nível 180, saída arbore 1, transmissão elétrica. Arbore 1, transmissão elétrica, 180, 5132, 208. Correto, pronto. 768, pushback autorizado, chamitar. Ali, só pushback, senão ia reportar para casa, boa noite, 68. Chaname 212, solo 32, solo 212, mão 9. Boa noite, Chaname 212, chame a 2 no Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3. 7713, obrigado. O Xanear 6074, observe tráfego puxando no portão 5, ingresso, portão 5. Observa tráfego puxando no portão 5, ingresso 5. Bruno 098, acione identificação, chegada mar e desça até o nível 050 no 013, ajuste. Serra Vista 368, para interceptar a RNAV, no 098. Passado 050, voo Serra 3713, solo 35, direita solo 219. Direita solo 219, o 2713. Solo, boa noite, azul 2713, livrou. Azul 2713, alfa quilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, azul, 873. Salvador, gol no 868 para o táxi, com autonomia de 2 horas e 44, alternação Salvador, Salvador 68. 62. Autorizado táxi, de frente, pode principal, taxa Índia, ponto de espera, dono 01 no 895, nega 1013. A inicial táxi, de frente, pátio Índia, ponto de espera, dono 018.5. Ajustado no 013, voo 1868. Então, B62 ou 162? 162. Sim. Salvador, boa noite, eu vou no 868.0010. Pro 868, autorizado a linha de colapso no 0, vento 1, 0 graus, 10 mais. A linha de colapso, capteira 10, boa noite, 68. Fazenda 2228, autorizar a chamar. Contato o radar na decolagem, sobe, mantém nível de voo 230, sai da PUCA. 230 na PUCA. Autoriza a proa de PUCA, senhor? Autorizado. Para PUCA, boa noite. 68. Noite Azul 4062, acende a identificação, desce ao nível de voo 050, chega da marca. 0098 ou vai atingir 050? 098, descida para 4000, autorizada final procedimento, Serra Vito 368. Ajuste 1093. Ok, 1093, autorizado a RNAV para informação, totalmente visual no setor. Boa noite, 1868, solicitado pelo Centro Recife que o seu voo está presente, Aracaju. Boa noite, Aracaju, voo no 868. Autorizar táxi, a parte principal, táxi, tudo espera da 10, 1 no 8, não sei, fiquei legal no 013.